O brinquedo do Gariba é o brinquedo cagado supremo. Fala galera! Estamos com mais um Peixe! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui! A Wimbawe! O Godaka! Seus cus! O Zwaist! E o Flammer! Alguém consegue reproduzir o barulho das galinhas ali, tá ligado? Opa, é, me dá um segundo. Puta, não, lá está de boto. Todo mundo quieto. Tá, essa merda? Perdeu o impacto. Cara. Já não vaza mais tanto o som do Edson quanto vazava antigamente. Ah, que merda. Então, galera, essa semana estamos reunidos aqui para falar de brinquedos cagados! Cadê o Gariba? Não tá aqui. Hora? Não, que isso? Imagina, essa pauta vem sendo planejada há meses. Há anos. Vamos falar dos brinquedos que a gente se lembra cagado e também vamos ficar analisando a página do Bootleg Stuff. Né? Do Bootleg, do Gariba. Gariba. Nem o Gariba sabe o brinquedo que ele tinha, tá ligado? Era um pau grosso, assim. Ele usou roliço. Vários paus pra construir. Cara. Roliço. Veiudo. Grande. Rolava. Pau grande e grosso. Então vamos lá, galera. Vamos começar lá essa porra. Change your mind, like a girl, change his clothes. Yeah, you, PMS, like a bitch, I don't know. And you, always think, always speak, critically, I should know, that you're no good for me. É a galinha lá. Eu quero aproveitar pra mesa um negócio que não tá no bootleg, mas eu encontrei um adesivo colado no quarto do sobrinho de um colega meu. Ah, é o da Dilma, não é? Não, esse aqui, cara. Ó. Oh. Eu tava olhando assim o quarto do menino, fiquei que bonitinho, tava os brinquedos do molequinho. Aí eu vi esse adesivo, cara. Não abriu? Dá um lixo, que treco errado. Tô tentando, peraí. Não abriu. É, o bagulho não abriu, não. Ótimo adesivo, hein, Zoe? Começou no Facebook. Parou o podcast pra isso. Falei, cara. Ah tá, isso aqui, eu achei que já tivesse começado com o próprio Zwaist falando sim, isso. Começou. Eu ia te perguntar do... Eu ia pedir pra conseguir começar falando do Jamanta, cara. Puta, velho, mano. Não, achei, peraí. Achou? Vai abrir. Ah, abriu. O quê? Aquilo... Não! Que errado, velho. Muito errado, cara. Isso. O Ben 10 é a prima dele grávida, cara. Olha a cara do Ben 10, velho. Ele tá mó orgulhoso, né, cara? Pra mim, ele tá com a cara... Tá com a cara de eu sou o pai, fudeu. Uhum. Não, é ela que tá orgulhosa, cara. Ela tá... Ela tá pensando, quem será que é o pai? E ele, fudeu. Eu vi essa merda. Será que é o vovô Tênifo? Essa semana, cara. Tipo, que coisa errada, mano. Eu tava ali, assim, olhando, vi assim, que legal, o molequinho tem o adesivo do Ben 10. Fiquei olhando assim, pô, tem uma coisa errada nesse desenho. É. Acho que esse adesivo tem algum bagulho doido. Ben 10 papai, o adesivo. Acho que o estagiário que fez isso, cara, ele passa na frente dos negócios vendendo, acho que ele se caga de rir, cara. Olha as lógicas desse negócio, acho que o cara tá morrendo de rir. Eu não acho que isso foi um estagiário não, cara, eu acho que foi tipo o HDR, que faz isso só de sacanagem. Só dos veragens. Não, cara, isso a gente tava dizendo. Hoje eu acho que a gente tava discutindo que sempre bota a culpa no estagiário, né, velho? Mas na moral, uhum, tipo, quem fez isso foi o funcionário da empresa, filha da puta mesmo, tá ligado? Sim. E ele é o primeiro a falar do estagiário, tá ligado? Tipo, ah, estagiário, foi estagiário. Filha da puta. Deixei um dia na mão dele e aconteceu isso. Mas em seguida, fala do... Puta, minha corrida pelo brinquedo supremo, né, cara? Porque, não sei, eu já contei isso em um podcast, eu não lembro qual. Achei, pau, já contei uns 8 podcasts, talvez. 300 podcasts. Só que eu vou contar de novo, porque eu posso, não é porque eu quero. E o Jamanta era um Charmander que eu tinha naquela época, que os bonequinhos do Pokémon, tipo... Quando saiu o Pokémon e as pessoas ainda se importavam e tinha bonequinhos, né? Então, pô, ficava eu... Cara, engraçado, era eu e minha mãe, né? A gente correndo muito atrás de bonequinho novo do Pokémon barato, assim, os Piratex mesmo. Tipo esse que o Godot tá usando no tipo esse, exatamente esse. Esse Pikachu é genial, cara. Esse Pikachu é incrível. Aí, velho, um dia minha mãe pegou, trouxe um monte de Pokémon novo, né, de Pokémon novo lá que ela comprou. Dentre eles eu vi um bicho rosa, assim, eu já pensei assim, que Pokémon é esse? Tá ligado? Quem é esse Pokémon? Cara, quando eu fui ver, era um Charmander, que ele era todo rosa, ele tinha a cara do Ditto, assim, a boca meio torta e não tinha fogo no rabo. Eu demorei um tempo pra descobrir que era o Charmander, tá ligado? Eu carinhosamente apelidei ele de Jamanta. Porra, foi sensacional, cara. E eu, até hoje, mano, os moleques têm noção. Tinha dias que eu passava horas na internet tentando procurar uma foto de um Charmander cagado. Mas eu não conseguia, essas velho. Essas coisas aí são peça única, tá ligado? É, velho, pô, eu joguei no limbo essa merda, eu acho. Eu nunca acha de novo essas merdas assim. Eu vou fazer um desenho do que era mais próximo do Jamanta pra deixar no post. É aquele do. Isso é resto de plástico que caiu na forma do Jamanta. Os caras venderam, cara. Para, tem moldaram funcionar ali rapidinho, tacaram um corante rosa, falou: não, é isso aí, cara. Vai dar fé que alguém vai comprar. Quem comprou foi minha mãe. Tipo, ah, ele vai gostar desse Pokémon, acho que ele não tem, tá ligado? Ninguém tem esse Pokémon. E tipo, que Pokémon que é esse? Só me pergunta, que Pokémon é esse? Esse é o Omnisigno. É o Onix. É igual aquele do Master Yu lá, é o Onix. É o Onix. Ah, tadinho do Messiano, né? Que é esse Pokémon? É o Onix. É o Zalgo. O que era foda, que sempre quando a gente comprava, minha mãe comprava os bagulhos, eu sempre pensava, ó, mãe, presta atenção nesse que são chaveiro, que não vale a pena, tá ligado? Que o bagulho é ruim. Aí quando esse do Jamanta, ele tinha um buraco pro chaveiro, mas não tinha o um negócio do chaveiro. Ó, esse não é, ele não tem recomendo. Esse não é. Ela pensou, ah, esse não é. Isso tá de boa, Isso só tinha uma utilidade que era esse chaveiro, até isso ele perdeu. Caralho, velho, muito bom, mano. Nem pra usar argolinha. Não, que isso. O que ele falou, quase foi aquele do clipe lá do Smoke Everyday do Pokémon, puta, né? Aquele ali tava com a cara mais próximo do Jamanta que eu achei foi do Smoke Weed Everyday ali. Ah, muito foda. Pokéweed. Aí, quem mais lembra de seus brinquedos? Quem é que teve brinquedos cagados assim também? Cara, eu tive. Fala, Fer. Vai, fala. Não, vai, não vai, pode, vai. Falar, pode falar que o meu é sem graça, vai. Ah, mas não era muito maravilhoso, não. Então fala, caralho, alguém fala. Esperando o Edson, porra. Tá bom. Não. É, na época do boom das lojas de 99, né, cara? Sim. Porra. Coincidiu mais ou menos com o boom do Dragon Ball, né? Que tinha de boneco cagado de Dragon Ball Z, cara. Mas o povo fala desses desenhos hoje em dia que tem aquele Super Saiyajin 10, Super Saiyajin 20, cabelo prata, cabelo azul, cabelo roxo. Cara, tinha tudo nos bonecos, cara. Tinha tudo nos bonecos. Eles se inspiraram, na verdade, em 1999 pra fazer suas versões, né, cara? Cara, mas eu acho que o primeiro trauma que eu tive do coisa foi um boneco do Churato, cara. E eu nunca assisti Churato na minha vida. Eu só achava Charuto! Só escrito Charuto. O Charuto. O problema é que é o Chumaro. Chumaro. Eu só achava legal que tinha os bonecos que vinham do jurado, que eles tinham uma mola nas articulações dos braços e da perna, né, cara? Então você podia mexer. Não, ele, cara, isso não era jurado, não. Era Samurai Warriors. Ah, Samurai Warriors. Desculpa, Samurai Warriors. Aí eu comprei um na loja de 99... E primeiro, o capacete dele não entrava, não encaixava na cabeça. Era um clássico, cara. O era, clássico, uma não... peça sempre não entrava. Era... Cara, mas era o capacete que não entrava, velho. Mas o capacete tá bom, imagina seu pé esquerdo. Fudeu, né, velho? Na hora que eu fui abrir a perna dele, assim, fazer um espacar, pra ver se a molinha tava funcionando, partiu igual os de galinha, não tinha mola, cara. Era porque era vagabundo. Que pariu. Pá. Era encaixado na doideira, então, mano. O bicho não tinha articulação nenhuma, só as dos braços, assim, a do ombro, sabe? Ele levantava as mãos pro alto e baixava, nem perna ele tinha articulação. E era um plástico, assim, parecendo que era copo descartável, reciclado, sabe? Um plástico fino. Cara, era nojento, cara. Você falando das bilhões de Dragon Balls que vinha. Com os bonequinhos que você comprava, que sempre vinha a de 4 estrelas. Sim, não vinha as outras, era só uma de 4 estrelas. Sim, cara, quando vinha inteira, né? Às vezes vinha só meia bola. Metade. Às vezes vinha meia bola, cara. Eu tive um Goku tão cagado. Eu tive um Goku tão cagado, mas tão cagado que, tipo, ele vinha com uma Dragon Ball que tinha 8 estrelas. Eu, what the fuck? Essa junta todas. Que vibe, cara. Falando em Goku, tem que mostrar o do bootleg, né, cara? Porque esse aqui tá... É o Goku Super Saiyajin 3, né? É, tá do demônio esse Goku, cara. Ele se fundiu com o Majin Buu. Esse mesmo, cara. Nossa. Eu gosto muito de ver as fotos que os caras colocam lá, que depois tem uma foto da cara dele em close, assim, com os corta e posta. Sim. Ele tem uns cromossomos a mais, né, cara? Então, mano, até a teoria tá os cara comentam. Eu lembro que os caras tinham comentado lá, tipo, Super Saiyan Stage 3 comes. Ah, é verdade, é verdade. Mas a vibe é que a minha teoria de que os bagulho que é chaveiro é pior tá válida. Olha o Goku aí, dando um. Provando. O chaveirinho pendurado ali, né, mano? É. Mas sério, esse aqui eu penduraria na minha mochila, tá ligado? Sim. Só pela zoeira. Eu pendurar essa porra no Name Friends, cara. Você ainda ia encontrar cosplay pior do que esse brinquedo, cara. É. Porra, só você ia ver o Dadá de Joker lá, tá ligado? Cara, o único. É muito cagado. O único brinquedo de Dragon Ball que importa é esse, cara. Que segundo os Weish é o boneco de inanição. Puta que pariu, boneco de nação. Boneco de nação. É caralho. Sensacional, cara. Yantia morto. Caralho, que pariu. Não, velho, não. É muito bem feito. Tá vendo? Isso é um belo peso de papel, hein? Muito bem feito, cara. Que nem o Yantia. Ah, cara, para com isso, velho. Yantia era mais foda do Dragon Ball. Eu lembro quando tava vendendo, eles colocaram num buraquinho bonitinho, assim. O cara colocou buraco não vendido, assim. Tá? Era vendido separadamente. Ah, naquela foto que a gente viu, na imagem do Facebook lá, né? Isso. Muito bom, velho. Seu boneco funciona todas as classes, eu achei esse aqui, cara, que eu lembrei de uma história de um colega meu. Ele não é nem de brinquedo, é de tênis, cara. Ele tinha acabado de ganhar um Reebok, né, cara? Aí ele tava mó felizão. Cara, eu ganhei um Reebok, cara, Na época eu tinha acabado de lançar a porra do tênis, né? Você falou, caralho, né? Porra, que legal, eu ganhei um Reebok, né, cara? Aí assim, eu olhei, né? Pô, você não tá escrito Reebok, não, né? Ah, não, porra, é Robocop! Tava o tênis escrito Robocop. Caralho! Você lembra o grande Robert Kopp, né? Robert Kopp, tá na feição aqui pra passar. Robert Kopp, ó. Robert Kopp. Aí o Bebek! Aí o Bebek! O Bebek! The Furniture of Life! Furniture of Law Enforcement. Cara, então. Falando de Robocop. Olha os outros. Olha os outros bonecos que tem no conjunto desse do Robert Kopp que tá ali atrás ali, cara. Tipo, não. Que porra é aquela? Aquela é um James Bond, velho. É, mano. Tem o Shark Circuit ali no final, ali, o robô, cara. É. Caralho. Tem um Robocop, um James Bond e um daquele robozinho. É o do Short Circuit. Mas eu passei mais cedo. Isso aí é o Robert Cop 2, cara. É esse o Robert Cop. O Robert Cop 3, ele já tá bem melhor, cara. Mas esse 2, ele se abraçou com o cara que ele caiu no ácido, tá ligado? Ficou. É um alternativo, um futuro alternativo. É uma fusão do aquele cara do... Como é que é o nome? Do Star Wars, aquele que tem um capacete de pinico. Ah, oh, o Boba Fett. Não, os... O Darth Vader. Não, dos rebeldes, cara. Os rebeldes tem um cara com um coisa assim. Porra, tá, o Robert Cop 3 tá bem feito, cara. O Robert Cop 3 tá ótimo, bom, cara. Comparação com dois, cara. Teria na minha prateleira. Foi outro chinesinho que fez lá, por isso ficou bom. Esse não foi filho da puta, tá ligado? Mas o Flamer, fala aí que tu ia comentar, cara. Falou tanto aí de Robocop. Eu lembrei que, tipo, muito tempo atrás rolava uns brinquedos que era tipo uma motocicletinha com um arco policial, né? Sim, sim. Não, policial. Aí, tipo, eu comecei a ganhar uns com grande frequência, de cada vez tinha umas variadas, mas era a porra do mesmo brinquedo, sabe? Sim, era mesmo o carinha que tava em cima da moto. A mesma moto chip, sabe? Da polícia. É a mesma moto, só que com um personagem diferente, tá ligado? Então, eu ganhei uma do... Pintado, nem uma forma era diferente. Eu tinha um do Homem-Aranha, com os ombros mais largos que eu já vi na minha vida. Sim, padrão. Robocop, que tipo, a armadura era só pintada, bem nojenta. Eu tive o Superman, o Batman. Tinha todos os heróis, tinha uma motoca policial, tá ligado? Eu tinha o Ash do Pokémon. Eu tinha o Tartaruga Ninja. Nossa, cara, todo mundo tinha moto nessa porra, né, velho? Tipo, o bagulho barato é muito louco. Aí um dia eu juntei todos eles assim. Eu olhei, caralho, essa é a gangue de moto mais foda. Eu tinha uns 8 assim, tudo diferente, sabe? Do mesmo modelo, né, cara? Eu disse que era a minha gangue. Kill me? Caralho, escapar um post com isso aqui, tá ligado? Ele com certeza caiu no ácido, mano. Cara, eu tinha... O Flamer, era esse e era aquele que arrastava a barriga e falava fire, fire. Ah, sim! Esse que arrastava. Tinha de tudo! Era muito clássico. Tinha de tudo, cara. Homem-Aranha com um fuzil na mão, gritando, fire, fire, e arrastou na barriga, cara. É sensacional. Era o mesmo boneco, só repintava, né, cara, de outra coisa. Mas a vibe é que na nossa época, na loja de 99, cara, a gente achava muita coisa boa. É, no começo, algumas, é que no começo, das lojas, no começo das lojas de 99 tinha coisinha legal, assim. Tanto que eu tenho um boneco, acho, do Yoda, do... Até hoje, assim, o boneco que eu tenho é legal, bem feitinho, assim, boneco. Só que hoje, velho, é tudo nesse nível, as lojas de 99, tá ligado, velho? Valeu, o Zui 99. Caralho, o Zui mandou fire, fire, fire. Cara, olha o que tá escrito, cara. Vem aproveitar o prazer junto. Caralho, como... Pleasure together. Caralho, que... Esse ainda é de corda, cara. Tinha uma queda de pilha. É de pilha, cara. Quero mais colaborar. Tem dois fuzilzão, sniper. De pilha, eu falava, fire, fire. Cara, eu tinha Eu lembro muito... que eu comprei no... Não, fala antes, fala. Não, eu lembro que eu comprei na loja de 99, cara, um daqueles VR Troopers, eu ganhei. E tipo, ele veio meio pintado errado, então eu falava pra todo mundo que era o Jasper e todo mundo acreditava. Ele era igualzinho, ele era um boneco muito bem feito, cara, do Jasper. Nossa. E como eu gostava de Jasper, eu gostava de VR Troopers. Ô Gui, encontrei a treinadora do Jamanta, cara. Achei o Jasper. Jesus, que isso, cara. Tá assustada, velho, olha. Nossa, isso. Eu achei, as evoluções do Jamanta aqui, eu segui, olha aí. Cara, eu tô imaginando essa Misty, cara. O moleque acordando de noite, olhando pra esse boneco, o boneco... Ia ficar doidão? Fica doidão, o quê? Que é uns doces diferenciados. Só uma coisa, falo. A maconha. A gente podia falar do boneco do Jasper daquela série que saiu do DVD, tá ligado? Sim, a do Change. Ah, eu não pensei que iam falar isso, tá ligado? Não, só o Change. Com esse jeito que comprou isso também, chorou quando tinha o boneco. Mas cara, é aquele boneco lá, cara. Eu vou mostrar, cara, pra vocês. O Jasper, cara. Eu mandei aí, ó. Eu mandei o Nerd. Que todo mundo fala, que eu falava que era o Jasper. Caralho, parece pra caralho, na verdade. Pera aí, não tá abrindo. Até o traço que vê, trompeta. Não, enfim. A do Jasper aqui, firmeza. É o mesmo da foto do post do Change. Não, muito bom, tá engana bem. Como era esse aí que eu tinha, cara. Por eu fiquei muito puto quando eu perdi ele, ver, cara. Consegui ver o do... Não, tá ótimo. Não, bonito, foi o único boneco da infância minha que sobrou, cara. Que perdi, caralho, cara. Tá bom mesmo. É muito melhor que o do Change, cara. Tá uh-huh, tipo assim, essas espadinhas elas quebram no primeiro dia, saca? Sim. Acrílico, claro, acabou. Um acrílico. Boneco dura, cara. Eu vou tirar uma foto aqui de um Jaspion que eu tenho, cara, que tipo... Ele é 10 vezes melhor que aquele do Change, cara. Tipo, eu vou ver se eu consigo mandar uma imagem pra você. E você pagou, sei lá, R$1. É, cara, com certeza ele pegou. É, depois eu vou mandar a foto do meu fagate customizado, cara. Caralho, que vibe. O boneco de 99 que tinha acrílico era a peça que ia pro saco, cara. Quando você abriu a embalagem, ela já ia pro. Então eu ganhei um Giban, cara. Que a viseira dele quebrou na hora que eu abri a embalagem, cara. Porra, massa. Ele tinha uma viseirinha. O bagulho durou exatos 1 segundo. Sim, cara. Galantia não troca. Galantia não. O boneco era bem feito, saca? Mas o visor quebrou na hora. É pra dar realismo. Se fosse na vida real, ele ia tomar porrada ali e ia quebrar também. eu tinha o Jasper e eu tinha... Eu tinha o helicóptero do Jiraiya, tá ligado? Tipo, aí o Jasper usava pra ficar me emprestado essa porra, tá ligado? Pô, eu tinha a moto do Jiraiya, cara, era mó da hora. Tinha uma moto, não tinha? Tinha. De quem? Do Jiraiya. Eu tinha a moto do Jasper, cara. Era uma Shinerai, tá ligado? Era uma Shinerai. Não, e era foda que vinha só a moto, não vinha o Jasper em cima, sabe? Não, meu tinha do. Aí eu colocava o boneco do Vier Trooper. Caralho, olha essa moto do Jasper com um boneco do Change, basicamente, em cima. Que bosta é essa, cara? Achei um Giban aí, cara. Era igual esse Giban. Esse Giban ficou enterrado por vários anos, hein, cara? Sim. E você pode ver que a viseira dele já era, ó. É, a viseira foi pro saco. Só tem uns quebradinhos ali do lado. Cara, que moto linda, hein? Nossa, mano, que Jasper era que horrível. Que porra é essa? Nossa. O Jasper Moto Space. Cara, da não, classe cara, essa moto, cara, era de um. O Jasper tá com a glande no lugar da cabeça. Essa moto, a Gravity recuperou de uma moto de um brinquedo mais antigo, cara. Acho que era da moto Laser, cara. O bagulho tá até amarelo, tá até amarelo. Dos anos 80, porra. Mandei um chaveiro aí, um chaveiro que comprova que o chaveiro é tudo bosta. Da Urt. Caralho, pior que é a moto laser mesmo, velho. Inclusive no capacete é igual. Eu tinha moto laser, pô. Sacanagem, cara. É o moto laser pintado, velho. Os caras soltaram 20 anos, cara. Eles pintaram com spray de pintar a parede, tá ligado? Você pode ver a marca ali. Que sacanagem. Caralho. Nossa. Cara, moto laser, o nome em inglês de moto laser é Street Hawk, velho. Porra, caralho, por quê, cara? Por nome, quê? É nome foda, o Falcão da Rua, parece um personagem da Marvel. Falcão Urbano. Ô, Ivan, você vai falar o teu? Porque eu posso te dar uma sugestão, se você quiser. O famigerado condenado pelo bigode, essa aí foi falsex, cara. Condenado pelo bigode? Mas condenado pelo bigode não era boneco, cara. Cara, era brinquedo, era tudo igual. Porra, cara, anos que o bagulho pra mim se chama ninja condenado pelo bigode, cara. Bigode. Escondendo bigode. Porque a gente falava, vamos jogar o do ninja ali, o ninja condenado de bigode ali, e era isso, cara. Daí tava escrito na embalagem, cara, ninja condenado. Tinha que ser verídico, cara. Evandro vai pra Wikipedia procurando essa porra desse jogo, não encontra nunca no Google. Eu não sabia que jogo era, deu Tenchu, porra, Tenchu. Mas uma vez eu achei uma comunidade chamada Ninja Condenado pelo Bigode. Provavelmente foi o mesmo. Sim, cara que tinha um fez cara, essa capa. Tinha um cara. Foi o mesmo cara que fez a capa, tá ligado? O Churmino passou pra gente a página do Facebook. Tinha três caras dentro da comunidade do Facebook. Sim, cara. Era o Evandro e os dois amigos dele, tá ligado? Mas, cara, de brinquedo que eu tinha muito era genéricos dos comandos em ação, tá ligado? Ah, sim. Ah, o FF Commandos, cara. É só esse comando. Tanto que esse que eu tô usando aí, cara, o de Avatar, é o Chuck Norris. Eu tinha um que era o Schwarzenegger, porque eles eram tudo parecidos, assim. Era tudo igual, só mudava a barba, não. É, ele era assim, só tinha um cabelinho curto e loiro, que ele era o Schwarzenegger. Eu lembro que meu cachorro comeu os braços e as pernas dele, cara. E é porque era de uma borracha era emborrachado. E eu lembro que, tipo, eu usava ele como veterano de guerra pra brincar. Olha a cabeça do retardado. Usar o boneco aleijado como veterano de guerra. Mas na moral, cara, era mó bom morder esses comandos em ação, os bracinhos dele, que era super molinho, tá ligado? Sim, sim. Na moral, eu era pequenininho, eu lembro que eu mordia aquele, também. Poxa, dá certo. Aquele gosto de acetato na boca, né? Ah, aí eu tinha. Câncer, eu tinha esse aí que era o Chuck Norris, que eu ainda tenho ele aqui guardado, tava guardado numa caixa aqui. Mas o Schwarzenegger é legal também, cara. Esse é a cara do Chuck Norris. Quem que mandou? Tá $1.80 o ninja condenado pelo bigode, cara. Que deixa eu ver. Tá caro. $2 o jogo, mano. Porra, tá caro, mano. Agora é só hora de achar ele novamente. Olha aí, ó, PS, ó, ninja, ó, PlayStation, viu? Ninja condenado, bigode. Ó, com câmbio, R$5,90, porra. É mais caro que você pagou, R$5 na época. Eu não paguei, era do meu colega. Vai estar escrito, porra, não abre a imagem, velho, cara. Tô esperando pra ver se aparece a capa. Não, não mostra capa. Imagem pra mim também, não. Tem capa não, tem capa não. Ah, cara, que pena, velho. Deixa parece eu... verídico, hein. Porra, claro. Deixa eu mostrar meu Jasper aqui pra você. Mandar a imagem aqui, eu já upei a imagem aqui dele. Caralho. Tá melhor que o do Change. Mil vezes melhor que o do Change. As perninhas. Caralho, esse Jasper tá muito bom, cara. Sim. Cara, isso aqui se pá era até oficial, cara, de repente, sabe? Olha as perninhas mole dobrando. Ah, sim, eu dobrei a perninha pra trás aqui. Sabe o que eu acho incrível? Que, mano, assim, o corpo e a cabeça sempre fica muito da cor muito diferente, né, dos bagulho que mexe, tá ligado, velho? Sim. Tipo desenho animado, sabe? A parte que tá destacada é porque ela vai mexer. Essa do condenado pelo bigode era aquela que o Evandro tinha mandado na época, lá que a gente falou, é Tenchu, Evandro. Ele aí, ó, stealth assassino, né? Você vê claramente que esse ninja condenado de bigode ali tá, foi no Paint, né? Foi no Word, cara, foi no Word. Era o nome do jogo, mano. É, se você traduzir Tenchu, é ninja condenado por Deus, né? É, isso aí, em chinês, Tenchu é ninja condenado por Deus. Os chineses da Jamaica, né? Pior que esse Jasper aqui são aquelas pernas, as pernas que são fixas, né? E daí tu só gira elas dão um giro. Cintura! Não é, a cintura não move, cara, só as pernas que mexem. Não, a cintura se separa ele. Mas não, esse aqui não. É a cintura, o tronco é tudo junto, uma coisa só. Ah, é? Ah, tá. É, ele move os braços, a cabeça e o... A perna, tipo, a perna dá a volta, tá ligado? Se eu girar, ela abre pra cá, ela abre pra cá. Às vezes eu ligava a perna tudo pra cima, ficava um Vzinho, tá ligado? Dá pra fazer isso, velho. Cara, ele fica... Cara, eu vou tirar uma foto dele sentadinho aqui, que ele fica aqui. Antes que eu esqueça, eu conheço esse fone aí. Foi o fone que deveria ser do Vini. O da Rave, né? O fone da Rave. A gente tem quanto? 30 minutos já de podcast? Cara, eu acho que sim. Caralho, rende, né? Rende. Cara, tem muita... Mas as coisas que eu mais gosto, assim, são aquelas falsificações que mudam o nome das coisas, assim, cara. Puta merda. Tipo essa merda aqui, cara. Cara, eu acho demais essa... Avengers. Tem o Buzz Lightyear. E um homem de terno, cara. É o rei seria o rei do crime, sei lá, cara. R$32, cara. Eu tava aqui com esse também, o The Amazing Star Wars, que é um boneco do Power Ranger, tipo, numa pose do Homem-Aranha, tá ligado? Isso é genial. Jesus, cara, que mochila. É uma mochila. Igual aquela mochila que tem o Simba escrito anos. Aquilo não faz sentido nenhum, né, cara? Ué, a mochila do Fernando, tadinho dele, cara. Cara, por falar nisso, por falar em boneco dos Power Rangers, aquele que virava a cabeça, mano, era muito pirata. Ah, eu tinha isso aí, cara. Eu tinha, cara. Tinha dois original, cara. Velho, eu duvido que original não existia isso, original, mano. Era só Piratex. Não, velho. Tinha, cara. Tinha porque dava propaganda na TV desses bonecos. Era pirata também, era pirata. Cara, e tinha um boneco gigantão articulado dos Power Rangers. Você apertia um botão atrás que ele dava um golpe. Cara, esse é o Megazord, né? Não, peraí. É tão articulado mesmo, grandão. É? Consegui, mas na moral, esse que tu mandou aqui é original, cara? Eu sei, mas eu tô falando, velho, só tinha Piratex desse, eram uns Power Rangers com os bagulho tudo bugado. Porque esse aqui, eles ainda tão parecido com os do Power Rangers. Original, né, jornal não era nada parecido. Não, era tudo mesmo, só mudava a cor, até as mulheres, tipo, era o mesmo cara, com a cor amarela, velho. O cara incrível, velho. Era que, mano, era exatamente isso. A botinha e a luva sempre ficava marrom ou amarela, cara. E rapidinho estragava, que tu tinha que fazer automático a cabeça girando. Sim, cara. Roubaram no Ranger Verde, cara. Pra cabeça não ficar, não tombar, né, cara? Ficar duas cabeças aparecendo ao mesmo tempo. Porque não fazia sentido nenhum, né? Eles andando vestidos de Power Ranger sem o capacete, né? Na rua, assim, imagina um gigabyte tomando um suco lá e de repente só vira a cabeça, né? Verdade secreta. Cara, eu vou aproveitar pra mandar aquele, acho que foi do Alien, cara, aqui, do Bootleg Stuff aqui. Melhor página do Facebook, cara. A gente mandou mais cedo antes de começar a gravar, cara. Nossa, cara, esse Alien tá aqui. Qual é a vibe dele, velho? Ele brilha no escuro. Because he dared to dream and never stopped believing. Caralho, mano, o bagulho é profundo, velho. que eu falei, cara, a foto que eles estão usando ali do cara no teste de figurino é sensacional, velho. Os caras ainda pegaram foto original da produção. Pra parecer verídico ainda, tá ligado, velho? Tipo assim, a foto é o cara com o corpo de alien e a cabeça sem a máscara. É só a cabeça com a máscara. Um easter egg, cara, um easter egg. Que foda, velho. Mas, cara, tinha muito, assim. Eu tinha muitos bonecos. Tinha aqueles desses que só mexe a cintura, né, cara? Porra, eu tenho uns aqui. Eu tenho um aqui, cara, que tipo, os bonecos. Só com a cara deles eu tinha que fazer sempre vilão, tá ligado? Os caras aqueles cara pega assim, porra, velho, isso aqui não tem como fazer um herói dessa porra aqui, tem que ser vilão mesmo. Cara, eu encontrei o que eu tinha, cara. Foi a primeira vez que eu vi o Wolverine, foi com esse boneco aqui, cara. Caralho, que bagulho feio, velho. Da série do Secret, Guerra Secreta da Gulliver. Eu tinha o Homem-Aranha dessa série, cara. O Wolverine tá com a máscara do Batman, só que pintado de amarelinho ali. É verdade, cara. Mas... É a cara do Batman, mano. Eu tinha o Aranha dessa série aí, cara. Eu olhei, caramba, esse cara tem uma zunhona enorme, cara. Meu, cara foda. Então, esse cara tem um bracelete com garras. Bracelete. E era um cu manter esse bracelete no braço dele, cara. Imagina. Super bonder, cara, super bonder. Qualquer golpe que dava, assim, caía. E tinha um cinto desenhado no corpo, né? Eles tinham os escudinhos, né, cara? Com a identidade secreta deles e tal, né? É, que fazia muito sentido, né, cara? Tem um escudo que ele revela a identidade secreta do cara. É. Mas, cara, eu achava legal o castelo, né? Que eu achei a foto do castelo aqui. Tinha o castelo do Homem-Aranha e o castelo do Victor Von Doom. É. Aqui eu tenho... Eu achava muito foda isso, cara. Eu tô olhando agora, é uma merda. Puta que Jesus, pariu. Que negócio. O castelo do Homem-Aranha. O personagem mais pobre da Marvel Comics. É um castelo. achei o boneco aqui. Achei o boneco. Cara, eu adorava esse boneco, velho. Eu não tô achando o Power Ranger fodão que eu tinha. E nas capas alternativas agora do Secret Wars, que tá saindo, tem umas capas que são uma cartelinha, como se ele fosse boneco, e tem um escudinho, assim, tá ligado? Nossa! Mano, esse Homem-Aranha tá muito feio, cara. Tá, meu Deus, esse Homem-Aranha, ele tomou um soco muito forte na cara e afundou. Eu tô procurando a porra do... Ah, olha aqui, cara, todos eles, ó. Achei que legal. Olha a canelinha fina desse lugar. Olha, achei uma imagem pequenininha aqui com todos eles, ó. Que massa. Mas acho que o Falcão acho que não chegou a lançar aqui, cara. É, Falcão, aqui, ó. Achei o encarte. Olha aqui, ó. Eles tinham a... O Homem de Ferro parece da hora, cara. Olha aqui, é ó. Porque é o único que é uma... madura, de fato. Né, cara? É. Olha o encarte, cara. Nossa, era muito foda. O Homem-Aranha Secret Wars tá maneiro, cara. Não tá, cara. Não, o do uniforme preto tá até legal, cara. Tá legal. Por que o Homem-Aranha tá com escudo, cara? Mas todos eles tinham... Era um escudo que vinha com a... Era holográfico, tá ligado? Tu virava... Sabe aquele você virava, que aparecia mexe, a cara do cara. Isso, aparecia a cara, aparecia a identidade secreta dele. Achei o Magneto aqui. Mano, cara, olha essa chamada. Aqui vai ser travada a grande batalha, onde cada um vai defender ao máximo seu território. O super castelo do Homem-Aranha será defendido pelos super-heróis. E a fortaleza do Doutor Destino, que não parece uma fortaleza, pelos super-vilões. Uns quadrados só, né, velho? Parece, cara. É umas pedras com uns quadrados. Se eu não me engano, eu tinha um desses carrinhos também, eu não lembro qual. Eu tinha o do Homem-Aranha. Mas era legal porque... era legal esse Magneto, cara, que... Era legal porque tu botava... O Magneto eles, com né? revólver, né, cara? Yeah. Tu botava ele, cabia dois bonequinhos na motinha, né, cara? Um dirigindo e outro naquele sidecar dele. Yeah. Os únicos que têm escudos com mensagens secretas, porra, por que raios Homem-Aranha tá andando com escudo, com a cara dele sem máscara, assim, uma lancheirinha? Lógico que ele tirou do cu. Uma lancheirinha, ele tá dando uma lancheirinha. Depois ninguém mais tirou mesmo, nem eu, mesmo você. E pior que o Deadpool usou isso nessa não sei se vocês estão acompanhando, eu tinha comentado antes, que a história, o tie-in do Deadpool no Secret Wars é ele na Guerra Secreta dos anos 80, tá ligado? É ele, é como se ele tivesse sido levado junto com os outros heróis e vilão. E aí ele acha numa sala lá os escudos de todo mundo, e ele acha que o escudo dele, assim, e fica brincando com aquele escudo que fica mudando as imagens e mostrando futuro, assim. É bem legal, cara. Esses bonequinhos eram massa, mas tipo, tu olha agora, é muito cagado, velho. Mas na época era sensacional. Eles tinham todo. Eu dizia que eles tinham skate, tá ligado? Mas é como eles não paravam em pé. Eles vinham com essas... Eles vinham com esses... Os bagulhos, esses suportes, tá ligado? Safadeza, né, cara? Pode ver que aí, nessa imagem tá todos eles sem escudinho, mas parado. Pode ver, eu mandei a imagem aí, ó. Todos eles tinham um negocinho pra colocar nos pés. Uma basezinha, né? É. Eu dizia que era skate, tá ligado? Eu ficava brincando eles andando de skate. Porra, cada minuto o Evandro tá com um boneco pior ali. Que o que eu dizia que era skate era essa coleção aqui. É o slot, cara. Esse era um vilão, cara. Essa coleção falava que eles tinham todos os skates. Nossa, três. Pô, segui. Peraí, consegui mandar um aqui, meu Deus. Eu mandei a mão do Tetsu ali, cara, que é uma mão meio... meio derretida, cara. Meio derretida com a arma. Toda cancerígena. A mão do Tetsu. A cara da menina, velho. Que porra é essa? Eu acho que... Isso aqui é o quê? Bioshock? Bioshock Infinite. Que cagado, mano. Tá muito feio, cara. Cara, eu lembro. A mão derretida é melhor, velho. Eu lembro desses bonequinhos aqui, Zvest. Eu lembro disso aqui, cara. Boneco da Gulliver? É, velho. Esses bonequinhos eram muito massa, cara. Ah, eu lembro disso. Cara, era pequenininho, olha né? Olha a prancha do surfista prateado. Você vê que. Safadeza, aquela, olha a safadeza. É, né? Aquela parte elevada ali, ela não tava no projeto original. Ah. Essa, porra, é um surfista. Ah, não, gente, aumenta um pouco a barra. Vou ficar um pouco a barra, já era. Todo. Porra, aí eu quero, porra, como a gente vai diferenciar esse surfista dos outros, tá ligado? Ah, não, estica só um pouquinho. Como é que a gente vai diferenciar o surfista do homem de gelo que tá logo do lado do Thor, cara? Ah, pois é, são iguais, cara. Tipo, porra, faltou um boneco, e agora? Vamos fazer um surfista que já tá de boa, já tem um homem de gelo aí, tá pronto. Não é o vilão, cara? Se você pega esse surfista e corta um pedaço da prancha e pinta de vermelho uma faixa na cara dele, é um ciclope, cara. É, cara. Se pintar todo de vermelho, é o Demolidor. É o Demolidor, acabou. É foda que, assim, em vez de pintar, de fazer o boneco surfista ser branco, não, ele fazia o Thor ser branco. É verdade. Mas um bagulho que é incrível, tipo... É porque ele é ariano, cara. Tá lá o Capitão América, o Thor, o Homem-Aranha, Falcão... O surfista prateado, de repente tem um duende verde, tipo, por quê, tá ligado? Chama super-heróis. E pela cara dele, ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Não, ele tá perdido, tá meio surpreso ali, tá ligado? Ele tá surpreso. Cara, eu achei, olha só, cara, achei uma das revistinhas que tinha no... Junto, esses da Gulliver, do Secret Wars, cara, vinha, além de vir com o escudinho lá, ele vinha com... Cada um vinha com uma revistinha. Com a revistinha, cara. É, aí que tem, aqui tem uma da roupa nova do Homem-Aranha, como ele controla o simbionte. Eu tô vendo esse namoro, cara, pulando assim de ladinho. Eu só consigo imaginar o grito na minha cabeça. Tá parado! Nossa, tá muito ruim esse desenho. Esse desenho tá péssimo, cara. Caralho. E a imagem também não ajuda muito na moral. Cara, mas eu acho que é o desenho da história mesmo, cara. Não, é sim. Esse aí é o desenho da história mesmo. Cara. Tá muito feio, cara. Tá muito feio. Só que os caras só colocaram aquele escudo ali no... escudo? Pra que o escudo? Não vinha nos bonequinhos, tem que ter no personagem também. Eu lembro que na minha revistinha era o Octopus invadindo a base deles enquanto eles estavam tudo dormindo pra roubar os escudos deles. Aí eu não lembro, eu acho que era o Homem-Aranha que impedia, assim, o Homem-Aranha que impedia. Não, era muito bom. Caralho, eu segui, olha só a cara desse Gold Roger aqui do Onifício. O piratão mais foda do Onifício. Tá parecendo um tiozão. Vocês se ligaram? Tá ligado? Não. Sim, vocês se ligaram no que o Homem-Aranha falou aqui com o negócio quando ele pega o simbionte? Não. Não. Ele fala uma roupa ninja? Uau! Não é possível, ele não pode ter falado isso. O Ivan, tá ligado que tá parecendo? Tipo, tá ligado em anime quando fica aquele tiozinho fazendo aqueles jogos de azar de esconder o bagulho no copo? Ele tá com uma cara daqueles tiozinhos ali, velho. Cara, olha o que eu achei, velho. A versão desses que o Waste passou, só que em cores, cara. Ah, eu vi, né? Tem uns caras que tá pintando. Olha só, velho. Parabéns. Ficou mais maneiro, cara. Mais maneiro mesmo. Parabéns, cara. Parabéns. Mano, por que raios o Homem de Ferro tá naquela posição? Ele vai. Deu pra Macarena, cara. Era pra ser o Homem-Aranha, tá ligado? Aí o cara, não, peraí, isso aqui ficou parecendo uma armadura. O Thor, cara, o Thor tá muito corado. Acho que tomou muito sol, velho. O Thor tá bronzeado, cara. O mais difícil de pintar foi surfista. Olha a perninha esquerda do doente, tá quebrada, cara, tadinho. É, tá que nem o bracinho lá do mandíbula, velho. Sim, cara, tá isso. He-Man quebrando o braço. He-Man quebrando a perna do Duende Verde. Cara, eu ainda não consigo tirar o olho desse pirata, cara. Cara, ele tá com a cara muito marota, velho. Olhando com aquela cara de você quer brincar de estupro. O Godoka, eu vi um Robert Cop 2 bom, cara, agora dessa vez. Sim, eu mandei o 2. O 2 bom, velho, o 2 bom. Eu tô vendo aqui um comentário. Okay, tem aquele pirata do You Are a Pirate Precious Boy. O Robert Cop 2, que ele tá bom, mano. Porra, tá bom, só que essa porra dessa roupa aí tá Ele tá usando a camiseta do Robert Cop 2, cara. Tá usando a camiseta dele mesmo, velho. Do quadrinho dele, porque é exatamente a ilustra que tem. E tem o robô do curto-circuito ali. E eu tenho uma prancha de surf, cara. Então era o daqueles bonecos, do Temil. Pode crer. Então, surfando. Meu Deus. Cara, olha ali. Eu quero essa camiseta. You'll be back. Você pode ter por $22. Olha, né? Ali embaixo. A free bonus. If you act now, free fun surprise. Não é free. Não é fun, cara. Vai ser uma bosta. Robert Cobb. Cara, eu tenho que achar essa imagem do Robert Cobb. I'll be back. E era tipo aqueles do Instituto Universal Brasileiro, tá ligado? Esse anúncio aqui em revistinha, cara. Olha só que demais. Pô, mano, tem que fazer a camiseta do Robert Cobb pra gente. Mentira, na Comic Con, né, cara? Uhum. Cara, eu achei um boneco agora do The Contender, os protetores do universo, tá aqui. The Contender, nossa. Deixa eu ver. Jesus, que isso? Cara, oh, esse não é aquele... O que é esse The Contender? O The Contender era aquela série do Stallone, né, cara? Do boxeador. Ah, não é que tinha os bonequinhos que você ficava apertando os botões e ele ficava se socando? Ah, eu nem sei, cara. Não consigo abrir. Tinha uma série que o Stallone fazia. Eu não sei também se é isso. Não, cara, qual que é aquela série que era uns. Que eram uns, umas tretas e que tinha barrinha de energia dos WMC Master! Ah, WMC Master! Isso, velho, era muito ruim, mano. Era muito ruim. Cara, esse The Contender, ele afundou até a cintura no cimento, cara. É o Hulk. Até, cara, eles pintaram. É tão vagabundo que ele tem os dedinhos ali, cara. Olha. Caraca. O dedinho ali, cara. Igual a meiona do Ryan Reynolds lá. É verdade. Ô, velho, eu desafio vocês a descobrir o que raios é isso aqui, cara. Sério, eu tava achando que era um abobo, mas não sei. Cara, é o Clubber Lang. Não é o abobo, é o abobo. É o Mr. T, cara. É o Mr. T. Ah, por causa do colarzinho ali. Sim, só que eles não terminaram de pintar, tá ligado? Não terminaram nada do boneco. Cascou, olha essa cara, vibe, cara. Olha essa vibe. Oh, achei um aqui que o Zé vai curtir, cara. Eu acho que vou chamar ele de Robotnik. Que é um título. Caralho, velho. Ah, cara, que valeria a pena assistir esse filme, cara. É um Titanic. Pô, imagina, velho, que fuder, cara. Imagina ele salvando o DiCaprio, cara. Não, eu queria ver essas Femineve virar canhão no peito dele, cara. Puta, ia ser mata, cara. Tirando os míssil, cara. Pô, velho. Seria muito mano, mais foda o filme, cara. Você olhando o boneco desenhado e o brinquedo montado, cara, não parece nem um pouco que vai sair dali, tá ligado, velho? Não vai virar essa porra. Não vai virar essa porra. Forma nenhuma, cara. Cara, peraí que eu acho que eu achei um vídeo aqui da transformação, só um pouquinho, cara. Ah, tá fora do ar, que pena, cara. Cara, você digita fail toy, você já viu a maioria das coisas que se parecem com pênis, cara. Eu achei um agora do Transformers. Transformers. Transformers. Transformers. The Dark of the Moon. Transformers, Dark of the Moon. Tá cara essa porra, velho. $2. $2, cara. Olha a cara de marotão do distintivo dos Transformers, cara. Caralho, velho. Que bosta, mano. Genial, cara. Ai, mano, achei um Homem-Aranha aqui demais, cara. Lembra do... Lembro do Michelangelo Fazendeiro lá, cara. Ah, que tem um Homem-Aranha que tem um. Olha esse um macacão. Apareceu nos quadrinhos o Michelangelo Fazendeiro, cara. É, macacão, Homem-Aranha, não é? Agora caralho, olha esse, cara. Mesmo, cara. Homem-Aranha pescador, mano. Redneck, velho. O Homem-Aranha é muito redneck, mano. Redneck. Claro, porque ele bota as roupas por cima, assim. Fisherman. E Archer. Que cagado. Cara, ele tá com aquelas. Com aquelas calças de pescador, só que com o padrão de cores dele, cara. Mano, existe camiseta do Robert Kopp mesmo, olha só, cara. Achei um. Nossa! Achei uma imagem do cara vestindo aqui, deve ser pra vender em algum lugar, cara. Caralho, cara... eu preciso disso, cara. E a. Porra, e a imagem é tri foda, mano. É o C3PO, cara. É o T-1000. Aquilo ali é o C3PO, velho. Olha a cara dele, cara. É o C3PO, velho. Mano, ele tá com o símbolo dos Autobots ali, cara. O Robert Kopp. Só melhora. Cara, eu preciso disso, cara. Tá bom. O C3PO não é o T-1000, mano. Mas ele tá com as balas do T-1000 no peito buraco ali, de bala, cara. Ele tá com os buracos de bala ali, cara. Ele tá com a roupa de policial do T-1000. O Johnny 5 tá com um revolvão, cara. Caralho. Cara, que sensacional, velho. Sensacional. Achei cara, que... Isso é muito anos 80 e é muito errado, velho. Isso é muito foda. Aí, Godoc. Muito bom, cara. Te mandei o link aí. Tem pra vender? Eu acho que sim, cara. Cara, eu tô procurando aqui na internet, ver se existe uma zoeira de alguém, esse Robert Cop, velho. Que parece ser muito sacanagem, pô. A zoeira que tomou. É muito elaborado, cara. Sim, alguém foi fazer uma zoeira, né? Que alguém ia pensar nisso de cara limpa, trabalho assim. Isso é um trabalho pro Special Man. Ah, o Special Man, cara, sim. Véio. Special Man, cara. É isso mesmo, achei. Pô, é sacanagem, achei o cara que era... minimalista, né? Porque só tem a porra do... Parece o Nicolas Cage, cara. O Special Man parece sim, o Nicolas Cage. Robert Cop é falso, sinto dizer. É de um designer americano. tá, mas, porra. Não importa, cara, não importa. Acabei de achar aqui, bradmcgonit.com. Não é que isso é falso, cara, o bagulho existe, velho. Tu tá vendo ali os bonecos. O bagulho existe, mas não é dos anos 80 e não é falso. É feito de propósito. Não, a gente sabe que não é dos anos 80. Não tem problema, cara, não tem problema. A gente sabe, cara, mas o bagulho existe. O bagulho tá aí. O cara que criou isso, pô, ele faz o quadrinho de Hora da Aventura e o quadrinho do Adventure Time. Que é a mesma coisa, né? Do Hora da Aventura e do Adventure Time. Cara, não. Do Hora da Aventura e do Apenas o Show. Regular Show. Entendi. Cara, brinquedos que remetem a sexo, cara, são sensacionais. Manda aí, cara, manda aí. Mandei dois aí já. O dinossauro trepando, cara. Não, dinossauro, cara. Olha esse Batman. Esse Batman é clássico, cara. Esse Batman é clássico. Cara, olha isso, cara. Pra quê? Qual a necessidade? Puta merda. Nossa, não, cara. Que isso, pra não. Quê? Pra que isso, cara? O que é isso? Tá mudando tudo. Cara, isso aqui também cheira muito. Acompanha a camisinha. Isso aqui também, cara. Meu Deus! Ah, que isso, cara! Que incrível, nossa, cara. Tá, ele tá errado. Batendo no Pluto fortão ali. O Pateta Blindão batendo no Pluto. Cadê? Peraí, deixa eu ver, não abri. Tá muito errado, cara. Pateta monstro, cara. Coitado do mundo. Mano, olha o Mickeyzinho ali do lado, tá com um olhinho de maconheiro, né, cara? Todos eles estão lá, o Horácio lá do outro lado também, cara. Acho que só a Minnie tá percebendo o erro do... Ficou errado, tá, né, cara? Cara, tem o gato sorridente da Alice ali atrás, cara. Sim, eu tô vendo, cara. Caralho, e se tu for olhar o símbolo da empresa que fez, é copiando o símbolo da LGN que fazia jogos para Nintendo, né? Ô Zé, esse aqui o Zé vai curtir, ó. Olha esse Transformer aqui, ó. Deixa eu te mandar a foto dele transformado, tá ligado? Sempre tinha aqueles Transformers que eram uns caminhão tudo cagado. Olha esse Transformer transformado, como é que ele fica? Fica a mesma coisa, cara. Puta que pariu! Que vagabundagem! Botou as perninhas pra trás. Ai, que sacanagem, velho. O Transformer lutando justa, cara. Cara, ele na porra de um caminhão. É um centauro. O cara fica na porra do caminhão com uma arma e um machado, tá ligado? Andando pela rua, assim, velho. Lutando justa, tá certo. Lutando justa, cara. O centauro. Que vagabundagem, cara. Os caras não forçam nada, né, cara? Cara. Deixa eu mandar aqui pra vocês agora o... Peraí, o Flake foi me mandou um aqui. Ah, tá. Não. Ah, tá. Olha, um Superman montado num dinossauro, cara. Tipo, não, nada mais pode vencer. Parece verídico, cara. Que isso, mano? É um dinossauro Power Ranger, parece. É um dinossauro. É, cara, parece um dinossauro Power Ranger. Superman Comeback. Olha só, tem som também, ó. Se tu apertar o cu dele, o cu, tem um som. Try me na bunda do bicho. Cara, o tinha de ficar falando lá do Capitão América arrebenta a parede com um soco, mas o Super Bat, ele arrebenta a parede com um soco e sai no seu skate. Ah, eu acabei de ver essa, essa imagem, cara. Caralho. Mano, é um desenho da esquerda, ele tá muito maroto andando. Ele tá, véio, com a cara, uou, quase voltei. Caralho, olha o tamanho do. E ele não parece nada com o boneco. Não, ele não parece nada com o Batman, cara. Ele não tem nem o padrão de cores do boneco, cara. Ele tem umas antenas no lugar do. das orelhas ali, né? Caralho. Tem um daqueles. Negócio do Dr. Dre lá, aquele. Isso foi pro pai do Dr. Dre. Isso, Superman, cara, que errado. Cara, as coisas mais erradas remetem a sexo, cara. Incrível. Sim. Cara, esse é um boneco inflável do Superman, velho. Esse aqui também acho muito errado, cara, mas remete a outras coisas. Caralho, isso, cara, véio. Antes de abrir eu ia falar, remete o quê? Genocídio? Caralho. Cara, comprar esse boneco e dar pro Vini, tá ligado? Tipo, olha só as merdas, caralho, velho. Uma metralhadora da Tartaruga Ninja, tá ligado? A aqueles objetos que nunca apareceram no desenho, tá ligado? Cara, o moleque tá com uma roupa de camuflagem, cara. É, por quê, né, pô, velho? Pô, tinha uma metralhadorazinha, né? Essa era boa, cara. Achei uma mochila. Ela travava, quase quebrava os seus dedos. Ó, o Wolverine com... Ah, esse é clássico do Wolverine. Sopre aqui. Ah, é. Achei uma mochila do Shrek 2 com o Hulk. Tá aqui no bootleg stuff aqui, cara. Segui. É, parece que aquela sua teoria do chaveiro? Chaveiro tá comprovada, velho. Caralho, e é Pokémon também. Maluco, olha que... Caralho. Nossa. Tênis vigoroso. Caralho. Mano, parece de um cachorro, aquele bagulhozinho vermelho, tá ligado? Cara, que pô, isso? Foguete cara, vermelho, sim, cara. Olha o tamanho disso. O tamanho do cara. Que é isso, tá ligado? Metade da massa dele é fêmea. Shrek 2, caralho. Ô, Flamer, mas você sabe por quê, né, cara? É um extensor pra encaixar nesse copo aqui, ó. Ô, Evandro, você viu ali que do lado do Shrek 2 tem uma blusa da Adidas? Eu tenho certeza que tem quatro listas e Adidas com dois Zs, tá ligado? Ardidas, cara. Não, Ardidas. É o... Como é que é? Abibas, eu acho que é Abibas. Eu tinha um... Uma vez o meu tio tinha um Nike, que era Nike, tá ligado? Com um AI. AI, Nike. Cara, aqui a mochila do... Do... O cara postou nesse mesmo do Shrek, ó. A mochila do Sonic com escrito Harry Potter, com escrito Obama do lado, cara. Não, Obama. Caralho, por quê? Obama 10. Obama 10. Harry Potter. Obama 10, aí, Sonic Obama 10. Obama 10, cara. Pô, parece o Sonic daquele jogo Piratex do Super Nintendo, que ele fica bugado as cores. Sou Mario. Sou Mario era massa. Pô, vou passar a última imagem aqui, cara, que é um bagulho, é um pesadelo, velho. O bagulho é um pesadelo foda. Olha essa bosta, cara. É o treinador do Jamanta, mano. Peraí, abre! Nossa! Caralho! Olha esse Brock, cara. O Brock, cara. Olha a tristeza do tio do meu tio. O Brock, cara. Ele tem noção que ele tá triste, ó. É, cara, mano, os desenhos ali, velho. Os desenhos tudo bonitinho no fundo, ó. Olha os bonecos da frente. Mano. Cara, isso aqui, se não tô enganado, é um parque temático na China, velho. Porra! Nossa, velho. Ótimo parque temático, cara. Cara, os Beavis e Butthead são Mewtwo, Mewtwo, né, cara? Cara, eu vou mandar aqui o... Vou mandar aqui também o... Acho que o último... O de misericórdia. O último Goku, esse aqui é aquele... É aquele mesmo sem ter transformado, cara. Nossa, que Link, filha da puta. Mal pintado e ele tá igual... Opa, mandei o... Pera aí, aqui, cadê? Vocês estão prontos para haver um rompimento na realidade e na percepção do universo de vocês? Aí, eu mandei aí pra vocês, espera aí, Flamengo. Caralho, esse sim, velho, esse bagulho é muito bugado. Sem nariz. Sim, ele engoliu o nariz, né, cara? É, cara, tipo, que merda, velho. Que isso, cara. A forma desencaixou e tentaram botar a cabeça mesmo, cara, assim, tá ligado? Olha as respostas. Tem aquele print clássico do The Sims, ou aquele print clássico do The Sims, dando aquela risada, tá ligado? Pronto, tem a realidade de vocês corrompida agora. Que? Nossa, cara, meu Deus! Sim, real. Cara, pregnancy action, cara, como assim? Primeiro bebê do bebê. Caralho. O bebê do bebê também tá grávido. Olha escrito ali, ó. Baby is pregnant too. Caralho. 23 mamadeirinha. Por isso, cara. Caralho. Velho. Eu disse, cara. Isso rompe a realidade da gente. É um Inception muito foda, cara. Pô, eu voto pra encerrar depois dessa, velho. Porra, mano. Cara, eu vou mandar três coisas aqui, cara. Tá triste, triste. O Homem-Aranha mostrando que até quando o brinquedo é bem feito, ele pode ser muito errado. Deixa eu ver. Abre. Nossa, velho, que cagada na internet hoje. Me deve muito cagada nos caras. Vem, cara. Nossa, que isso? Ele tá com dois consolos, né, velho? Tá lá, Charlie. Squeeze legs. Squeeze legs. Caralho. O Capitão Hulk. O Capitão Hulk é genial. Caralho, peraí, Squeeze Legs. É, então agora é um feature você ter aquelas brinquedos na borrachuda, né? Capitão Melhor, cara. Capitão Melhor. É um Hulk anãozinho. É um anãozinho, tipo, né? Por que ele tem cara... os pés pintados e as mãos pintadas? Eu não sei. E o negócio faz aquele geladão, aquela raspa de gelo, sabe? Do Toy Story, cara. Olha que coisa mais doentia. Ah, isso foi... Caralho. Eu vou assistir o passadinho. Nossa, cara. Caralho. Olha isso, cara. A mina tá muito tensa ali, olha o olho dela, cara. Cara, a mina tá apavorada, cara. Silêncio tá... dos inocentes, cara. Também lembrei disso, cara. Véio. Você não tá falando. Ai, o suco vermelho escorrendo da testa, velho. Cara, ele que estrago. Tadinha, eu tô com medo da menininha ali, cara. Tadinha da essa menininha nunca mais vai dormir em paz. Com pena, velho. Puta merda. Ah, velho, que desgraceira. Eu vou encerrar os meus últimos três também com esse aqui: o Breaking Bad. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu abrir. Breaking Bad. O quê? Que isso? Que isso? É muita metanfetamina, cara. É muito. O da direita ali tá com o corpo do C3PO. Tá, cara. Tá mesmo. É, caralho. Agora o da esquerda ali. Vixe, velho. Eu não sei o que é aquilo, não, mano. Isso não é o Iron Man do antigo, não? Não, acho que não. Ele, que mais? Ele tem a cachumba desceu no da esquerda ali. Ó. Breaking Bad versus Pack. A maior união de heróis de todos os tempos, cara. Ai, caralho, a cachumba desceu. É, deixa eu abrir os dois aqui. Cara, tá tudo errado, caralho. Velho. O Homem-Aranha tá tão indignado que ele nem quis mostrar o rosto ali, ele virou. O Superman tá com uma roupa curtinha, meio hipster. Tá. Tem um machado pra ele, sei lá. E o Hulk, olha a perna esquerda dele, mano. É uma perna de massinha, sei lá, derretida. Cara, o senhor incrível também tá muito bizarro, cara. Sim, o senhor incrível tá não vale a pena. Ele tá com um pescoço gigante, cara. Então, O senhor incrível não malha a perna, cara. Na moral, ele não faz perna no bagulho. Ó, oh, quando vocês falaram do copo bizarro do Toy Story, eu pensei que fosse isso aqui, ó. Ah, eu sei qual é que é, eu sei qual é que é também. É bizarro pra caralho. Eu não consegui encontrado. Não, pera. Eu não consegui ver a imagem. Os caras não sabem nem mandar link. É difícil, porra, né, mandar um link. É, muito difícil. É que abre, cara, é normal. Olha esse coisa maluco. Ele tá usando aquele sprayzinho do Mad Max, cara. Testemunho! O olho de testemunho. Shiny Chrome! Esse coisa vai pro Valhalla, filho, daqui a pouco. Medíocre que você tá falando, cara. Que porra errada. Eu vou mandar meus últimos aqui, cara. Manda aí, mas enquanto isso é incrível o site, né? Weirdotoys.com, tá ligado? Tô tipo, porra, maluco. Eu vou mandar esse aqui especialmente pro Zwaste, que rolou esses dias no chat aqui, acho que ele não tava, que é o do Evangelion. Shocking Hazards. Nossa, cara, sim, cara. Shocking Hazards. Made in Nerve, cara. Made in Nerve. Que porra, cara. Cara, é o filho do Falcon, cara. Falcon. Tem o mesmo. O bagulho é o filho do Falcon, porque o cabelo é do mesmo material da barba. Cara, do Falcon, tá ligado? Essa Ray, essa gurinha, cara, meu Deus. Eu vou mandar o projeto de Jamanta do Segui. Tipo. Pô. Escala de 1 pra 12, o Evangelion, cara, sensacional, velho. 1 pra 12, o negócio tem 20 metros de altura. Então, olha, esse é muito parecido com o Jamanta, cara. Cara, acho que é o mais próximo do Jamanta. Clica na imagem que vai passar pro. Vai passar pro pra mochila do Simba escrito Anos. Do Anos. Do Anos. Cara. Anos. E o último aqui vai. Eu compraria. Eu quero esse daria Jamanta, pro meu filho, tô na imagem do Jamanta. Daria mano, pro meu filho, a mochila. Olha, o que é Anos? É o nome africano do Simba. E por último, eu vou mandar o boneco peludo. Que é a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Jesus! You can shave the baby? Mano, qual a tara que esses japoneses têm, velho? You can shave the baby? O bicho tem pelo no cu, velho. Não. É, cara. O bicho, o velho, o cara tem uns pelos que parece uma armadura de bronze, porque tem na boa da batata da perna, da canela, tá ligado? Sim, cara, eu não vejo uma bunda tão peluda assim desse Playboy dos anos 70, cara. olha os comentários aqui, cara. O cara botou um que é cries in Spanish. Tá tipo a imagem da novela em. Ah, sim. Sim. Velho, que horror, mano. Que horror isso, cara. Esse era o último que eu tinha pra mostrar, porque eu vou até fechar a página aqui, que eu não quero mais ver isso. Pô, chega então, velho. Chega então, galera. Curta seus brinquedos. Nossa, que isso, cara, um consolo da Dora Aventureira. Ah, eu vi isso aí, cara. É, né? Tem uns botãozinhos do lado ainda, se apertar na porra da bola do bagulho, tá ligado? Curta seus brinquedos, assista um filme da Iron Lady. Não perca o próximo podcast de bolos cagados. Bolos cagados? Ah, não, o bolo da... Não, mas o Buzz Lightyear. Nossa. Tá. Parece Benjamin Franklin, cara. Coitada que recebeu isso, mano. Na boa. Então é isso aí, galera. Chega, já falamos muita merda. Se o Godoka salvar tudo aí, vai estar os links no post dos bonecos que a gente falou. Cara, tá enorme, cara. Tá. Vai ser o Fermer achou outro boneco dos Frustormers, cara. Frustormers. Então é isso aí, galera. Postem aí nos comentários aí os seus bonecos cagados. Curta a nossa fanpage lá. Até a semana que vem. Abraço! Falou! La la la di la la la la la. Antes de começar aqui, o comentarista perguntou se sexta-feira é dia de folga dos amigos. Eu vou responder pra ele que é nosso expediente interno. É dia de reunião. Não, é o dia de trabalhar fora do site. Só expediente interno, amigo. É o momento que os super amigos se reúnem pra decidir se o Tchala deve continuar ou não na liga da. Tchala está merdando muito, né? No Linux. Discutindo se o Tchala continua na TI, né, cara? Passou os 3 meses da experiência, né, cara? Ah, Tchala, foi muito bom esse período que você passou com a gente, mas o resultado não foi apropriado ainda, então... Não foi, cara. Não, tu bloqueou o Facebook, Tchala. Não pode, Tchala. Sinto que podemos crescer profissionalmente com essa decisão. Como é hora de buscar novos horizontes. E esperamos também que com esse afastamento você tenha uma possibilidade de aumentar seus conhecimentos fora da nossa empresa, com outras experiências, que não seja a nossa. Expandir seus horizontes, né? A gente liga. A gente liga. Ai, ai, ai, ai, ai.